Portal do Arrocha. Bora, Matheus do Xambá, Marcão, moleque das fotos, Chico Play, na sofrência com Luan de Moraes. No começo até não existia amor, não era pra passar, mas o beijo passou. E amanheceu, ver você acordando do meu lado. Foi estranho, no calor da transa escapa da minha boca. Com frase envergonhada saio, eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar. Ficou estranho, senti um medo misturado com prazer. Mas foi naquela hora em que vi que você nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele. Eu não quero dividir teu corpo, dividir teu beijo e o teu coração. Eu não quero ser seu amante, a tua segunda opção. Dói demais te ver feliz na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume, some ou me assume. Perereca show, bora meu gordinho de Arapiraca. O que divulgações, Jário Records, o garoto da mídia, brasileiro CDs. E M divulgações, Gabriel CDs, MM divulgações. Ficou estranho, senti um medo misturado com prazer. Mas foi naquela hora em que vi que você nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele. Eu não quero dividir teu corpo, dividir teu beijo, o seu coração. Eu não quero ser seu amante, a tua segunda opção. Dói demais te ver feliz na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume, some ou me assume. Eu não quero dividir teu corpo, dividir teu beijo, o teu coração. Eu não quero ser o seu amante, a tua segunda opção. Dói demais te ver feliz na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume.